Bom dia! A sua manhã fica muito mais interativa com a Rádio Rainha. ZYJ 317, 1450 kHz, 1000 watts de potência, Rádio Rainha de Autônia. Direção-geral Luiz Fernando Duma. Ô, sertanejão arrojado! Sertanejo bom demais! Aumenta o rádio! Bom demais! Olá, bom dia! Estamos começando mais um programa Alvorada Sertaneja para vocês. É, nesta segunda, dia 4 de outubro de 2021. Estamos aí iniciando a segunda semana da primavera com muita chuva, chovendo bastante, chuva abençoada por Deus, isso mesmo. Bom demais, é, já choveu cento e poucos milímetros e promete mais chuva ainda. Daqui um pouquinho, às 7 horas, nós vamos aí buscar a previsão do tempo para vocês para os próximos 5 dias. Olha aí que alegria, né? É, em todos os setores, com todas as pessoas que você conversa, da área rural, é aquele que, o retireiro, a agropecuária, pessoal plantar agora, que bom, né? Bom demais. Choveu no Paraná inteiro, toda a região, que benção de Deus, né? É maravilhosa a chuva e vamos esperar que chova mais. Também tenho conversado aí com minha irmã lá no Paraguai, tem chovido bastante no Paraguai, Mato Grosso do Sul, é bom demais chuva, né? Água, aí o clima, é, umidade do ar para nós respirar já melhorou 100% e vamos que vamos. Iniciando aí mais uma segunda-feira, juntinho com vocês, claro, e Deus é bondoso, né? Que eu estarei aqui de volta hoje, junto com vocês, para levar a música sertaneja na sua casa até as 8 horas, na chácara, no sítio, na fazenda, qualquer parte do Brasil e do mundo. Baixe o Prestorre, ele é bem levinho o aplicativo e não custa nada. Ou vá lá no site da emissora, no www.radiorainha.com.br e ouça de qualquer parte do Brasil e do mundo. Está só começando a Alvorada Sertaneja. Vai até as 8 horas e aqui é só modão. A apresentação é minha, Oswaldo de Oliveira, diretor desta emissora, Luiz Fernando Duma, diretora comercial, ela, Diana Jung. Trabalhamos juntos sempre para levar o melhor da música sertaneja para você, da Rádio Rainha, a rádio da cidade e do campo, toda a programação durante o dia. Participe, ligue no 3659-3444 no WhatsApp, no 999-330025. O Paraná enfrenta falta de chuvas e cada um precisa colaborar. Economizar energia faz parte dessa missão. Então, atenção! Banho curto, hein? Abrir a geladeira só o necessário. Saiu? Apaga a luz. Consumo consciente é bom para a economia da família e essencial para o futuro do planeta. Quer saber mais sobre esse desafio? Acesse copelsustentabilidade.com. Copel, pura energia. Paraná, governo do estado. Rainha! Campanha Jesus das Santas Chagas 2021, com o tema Semeie com a gente as virtudes de Cristo. Quinta etapa, a virtude da humildade, pela chaga do peito de Jesus. Pedimos doações para investir em conteúdos para TV e criação de novos aplicativos. Semeie com a gente as virtudes de Cristo. Campanha Jesus das Santas Chagas 2021. Rádio Rainha. Autônia e região, estamos ouvindo Alvorada Sertaneja, aqui na Rainha. Aqui toca tudo que toca em você. Todo dia tem trabalho, tem amigos, e na Droga Mais tem economia. Na Droga Mais todo dia tem, tem preço baixo e descontos pra família. Na Droga Mais todo dia tem, tem preço baixo, tem economia. Droga Mais Autônia, Avenida 7 de Setembro, 307 Centro. Peça pelo Disque Entrega Droga Mais e aproveite nossas ofertas. WhatsApp 99805-1811 ou pelo fixo 3 3659-1372. Acesse www.drogamais.com.br e encontre a Droga Mais mais próxima de você. De segunda a segunda tem descontos todos os dias. Farmácias Droga Mais, todo dia tem. Bom dia, queridos filhos e filhas, nesta segunda-feira, hoje, dia de São Francisco de Assis. O que eu desejo é que, de fato, a nossa vida seja um instrumento da paz. Filhos e filhas, comecemos esse dia em oração. Que bom que você está aí. E vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, Criador de toda a natureza, do céu, da terra, dos oceanos, das flores, dos pássaros, dos animais e de todo ser humano. Nós te louvamos, Senhor, por isso. Bendizemos o teu nome. No despertar desta manhã, louvamos, Senhor. Senhor Deus, invocamos São Francisco, patrono da ecologia, amigo dos animais, e pedimos: fazei-nos, Senhor, instrumentos da vossa paz. Eu repito, reze comigo, e aconteça o que acontecer hoje, que esta oração seja de fato uma atitude de vida. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, que a exemplo de São Francisco, saibamos amar e lidar com a natureza, percebendo que o planeta Terra é nossa grande casa e que necessitamos da tua obra da criação para sobreviver. Dai-nos, Senhor, consciência ecológica e dai-nos, Senhor, respeito com as coisas criadas no amor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um bom dia a todos. São Francisco de Assis, rogai por nós. Bom dia! A sua manhã fica muito mais interativa com a Rádio Rainha.